Vamos ficar acordados. Voar umas estrelas e desvendar o infinito. Se embriagar de amor, dizer que nunca foi dito. Assim vem, vem, vem, vem. Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás. Fotos e recordações, primaveras e verões. Durante amor sem fim, sem você tá tão ruim. Teu sorriso me chamando, eu vou voando. Eu vou voando. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando. Ficou pra trás, fotos e recordações, primaveras e verões, duras e amor sem fim, sem você tá tão ruim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando, eu vou voando, eu vou voando. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso chamando e eu vou voando, eu vou voando. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando, eu vou. Obrigado! Obrigado.